what's good, K-Side, Philadelphia, Brazil, what's good people, it's a vendetta, check it out, yo. I'm a battering ram, I'm coming through like an avalanche fam. My shit is handling grams, you panhandling fans. Working the crowd, convincing them to buy the shit. Claiming you got the hottest shit, I'd rather just get out of it. I ain't working for crumbs, I'm working for bread. I want the butter and toast, so I'm bursting your head. Broccoli and beef, the DJ got me the beat. He know I'm real on the real, y'all as fake as Monopoly Street. Fuck being the richest on the real, just not the poorest. Cause eating up off that porridge is living with rigor mortis. I'm spitting gorgeous, all y'all niggas know the deal. King size, he keeps it real, Philadelphia to Brazil. Cantando América, junto os hemisférios no sol. Minha poética traça paralelo maior. Mudando a métrica, quebrando a estética, aumenta a voz. Rapadura e army of the faraós. Cantando América, junto os hemisférios no sol. Minha poética traça paralelo maior. Mudando a métrica, quebrando a estética, aumenta a voz. Rapadura e army of the faraós. These rappers all pretending he has no competition. If you considering the difference between vice and minute, you gotta factor in the facts that he's actually spitting. Every single word is a word that he's living. Word to our children, our Baladé, Jose and McMillan's. We are not chilling until we own buildings. The grass is greener where we live cause we grind for it. More than them seeds watch them grow up in the congressman. I'm thinking higher levels, Olympic gold medal caliber MC. Catch me with my foot on the pedal. If you's an enemy, you definitely taking loss. Never breaking my world, never breaking my bone. Cantando América, junto os hemisférios no sol. Minha poética traça paralelo maior. Mudando a métrica, quebrando a estética, aumenta a voz. Rapadura e army of the faraós. Cantando América, junto os hemisférios no sol. Minha poética traça paralelo maior. Mudando a métrica, quebrando a estética, aumenta a voz. Rapadura e army of the faraós. Monstro literário, lendário, operário, primário, agrário, templário, encaro, calcário. Abro o calvário, cabos ressuscitaram. Ligaram meus traços a vários. Vários emissários voltaram, raros seus honorários. Pisaram em Minesis, Genesis, Genesis, Sintesis, Antitesis, Lawrence, MCs, Enemies. Kaique no beat vai, limite cai, Hip High, Amix sai, Street Life, King Size, Nomadiz. Uso horário instantâneo, oceano contemporâneo. É o meridiano, dou danos ao plano cartesiano. Sul-americano, aeroplano urbano insano. Arranco o titânio dos crânios e os lança ao subterrâneo. Estampa em cada barra, praga em saga, ataque, escala, farpa, rasga, faixa, faixa, capa, vaga, tapa, engasga, mapa e mágoa. Deixa em brasa redoma, sintomas do coma, idiomas da insônia, na cerimônia, soma, propaga, toma. Fazendo intercâmbio no que me proponho, atravesso o Atlântico. Quando componho na força do cântico, tocando o sonho, alcançando o universo do dom. Desenhando o futuro em novas dimensões, sigo derrubando os padrões. O monstro que devora os refrões, vem dos sertões e quebra os botões do som. Cantando América, junto os hemisférios no sol. Minha poética traça paralelo maior. Mudando a métrica, quebrando a estética, aumenta a voz. Rapadura e army of the faraós. Cantando América, junto os hemisférios do sol. Minha poética traça paralelo maior. Mudando a métrica, quebrando a estética, aumenta a voz. Rapadura e army of the faraós. Rapadura e army of the faraós. Rapadura e army of the faraós.